Alô, pessoal, aqui é o Victor. E aqui é o Léo. Alô, amigos, nós somos a dupla Zé Henrique e Gabriel. Alô, amigos, quem fala com vocês é o Rick da dupla Rick Hammer. E eu também estou aqui com meu grande amigo Carlos Pitt. Aquele abraço. Programa do Carlos Pitt. Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com ou www.youtube.com/carlospittoficial. Programa do Carlos Pitt, Brasil e Portugal ligados aqui. Programa Carlos Pitt. Rabisquei no calendário, você pode ver os 12 meses e os dias, o ano todo com você. Pra viver todas as quatro estações, eu só te digo uma coisa, pra sempre te amarei. Vamos lá, moçada, programa Carlos Pitty, tudo bem? E aí, tudo beleza? Obrigado pelo carinho, obrigado, tudo de bom, né? Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá com a gente na nossa rede do programa Carlos Pitty, a Rádio Eldorado FM, lá de Castro Alves, na Bahia. Tudo de bom com vocês aí, obrigado pelo carinho, viu? Em Iguatu, no Ceará, Rádio Antena Sul, um forte abraço. Rádio Nova RCB, de Campos Belos, também em Goiás, estão com a gente. No Mato Grosso, Rádio Alternativa, em Lucas do Rio Verde, um abraço, moçada. Mato Grosso do Sul, Rádio Pantanal FM, tudo de bom pra vocês aí. A galera da Rádio Cacique de São Paulo. Em Portugal, é o pessoal lá em Portugal com a gente, Rádio Antena Miróbriga FM de Santiago do Cacém, na região do Alentejo, um forte abraço. Também em Portugal, Rádio VFM de Vouzela, na Vila Vouzela, um forte abraço a todo mundo. Rádio Califórnia de Curitiba, no Paraná, são dezenas e dezenas de rádio com a gente no programa Carlos Pitt. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Foi no telefonema anônimo, uma voz disfarçada me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado de vidro fumê. Quando você chegou, no calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado. Foi de verdade.

Vamos que vamos, meu povo! O programa Carlos Pitt. Obrigado a você que acompanha meu trabalho na internet, no Facebook, lá no Carlos Pitt Oficial. Curte a gente, né? Compartilha, inclusive, novas ouvintes, pessoal que acompanha o nosso trabalho, que ganharam canecas do Carlos Pitt, estão lá postando as nossas fotos, compartilhando, né? Então, um forte abraço aí ao pessoal que está ganhando as canecas personalizadas do Carlos Pitt. Por exemplo, aqui, ó, a Lubertol ganhou caneca do Carlos Pitt. Também, quem ganhou caneca do Carlos Pitt, sabe quem foi? Foi o Almir Ribeiro. Valeu, Almir Ribeiro. Obrigado, Lubertol, vocês que compartilham sempre o material do Carlos Pitt, né, os vídeos, fotos lá na internet. Então, quem compartilha, ganha fácil caneca, CD do Carlos Pitt. Então, você que acompanha meu trabalho, entra no Facebook, nas nossas páginas lá e compartilha os vídeos, as fotos, tudo sobre o trabalho do Carlos Pitt, para você ganhar canecas personalizadas. Valeu, valeu! Muito obrigado a todo mundo que acompanha, que participa! Está calada, só ouço a chuva cair. Tô sentindo na janela o vento soprar. Meia luz, eu tô na cama, tô sozinho. Tô lembrando de nós dois. Isso me mata, isso me mata. Aonde está você? Só me resta saudade, não me desligo de você. Vou sair pela cidade, vou em busca de você. Você, vou sair pela cidade, vou em busca de você. Programa do Carlos Pitt. jornal, passou na TV e logo espalhou que hoje vai chover. A galera no bar logo ficou animada. Não é chuva normal, é chuva de cevada. Garçom, vou te pedir para tirar a mesa, que hoje eu tô feliz e não quero tristeza. Essa noite vai chover, cerveja. Eu quero amanhecer, bebo um e cercado de nega. Essa noite eu vou ficar travado. Então manda descer que o copo já tá tomado. Essa noite vai chover, cerveja. Eu quero amanhecer, bebo um e cercado de nega. Essa noite eu vou ficar travado. Então manda descer que o copo já tá tomado. Vamos fazer chover cerveja. Chega pra cá, Humberto e Ronaldo. Simbora, Arquiléu. Essa chuva a gente gosta. É chuva de cerveja. Segura, Brasil. Bora lá, parceiro. Eu no jornal, passou na TV e logo espalhou que hoje vai chover. A galera no bar logo ficou animada. Não é chuva normal, é chuva de cevada. Garçom, vou te pedir para tirar a mesa, que hoje eu tô feliz e não quero tristeza. Essa noite vai chover, cerveja. Eu quero amanhecer, bebo e secado de nega. Essa noite eu vou ficar travado. Então manda descer que o copo já tá tomado. Essa noite vai chover, cerveja. Eu quero amanhecer, bebo e secado de nega. Essa noite eu vou ficar travado. Então manda descer que o copo já tá tomado. Essa noite vai chover. Vamos que vamos, meu povo. O programa Carlos Pitch aqui na sua rádio. Obrigado, gente, pelo carinho. Obrigado pela audiência. Deixa eu mandar um abraço ao pessoal aqui. Deixa eu mandar um abraço a todo mundo que tá curtindo a gente, acompanha a gente. Manda um recado lá no Facebook dizendo: Carlos Pitt, manda um abraço pra mim que eu tô ouvindo você. E eu quero saber aonde é que você está me ouvindo, tá bom? Você pode mandar o seu recado via Facebook, tá bom? Que eu vou mandar um abraço pra você lá no Carlos Pitt Oficial, programa Carlos Pitt Rede. Um abraço, abraços a Genésio Schiavini em Coronel Vivida, no Paraná. Valeu, Genésio, tudo bem com você? Obrigado pelo carinho da audiência. Um beijo pra Cati Alves, ela diz que é de Osasco, São Paulo, mas tá morando em Coronel Vivida, né, Cati? E tá com a gente ligadinha aqui também, né? Marinério Teixeira Ramos, de Brasília, lá na capital do Brasil. Ele faz parte da empresa Contractis, que já contratou o meu show, que já conferiu o show do Carlos Pitt. Um abraço a todo mundo da Contractis de São Paulo. E o Marinério, que é de o Marinério Teixeira, ele é de Brasília, acompanha o trabalho e tá ouvindo a gente também. A Simone Bolzanel, alô Simone, tudo bem com você? Obrigado por você estar acompanhando o programa aqui, né? O pessoal, deixa eu ver aqui também que tá com a gente. Ivonete Saldanha, alô Ivonete, como é que você tá? Tudo bem? Não falou de onde que ela tá ouvindo a gente, mas tá ouvindo a gente, né? Valeu, obrigado pelo carinho da audiência. Magda SJ de Leme, Leme é São Paulo. Alô, pessoal de São Paulo, valeu. Magda, Magda é da empresa Icasa, onde eu estive apresentando a Feira Nacional de Cosméticos em São Paulo, na Expo Center Norte em São Paulo, da empresa Icasa, né? Na Hair Brasil, agora lembrei, né? Obrigado, pessoal da Icasa, obrigado, pessoal de Leme, a Magda, todo mundo aí da Icasa também, um forte abraço, que contratou o meu trabalho na apresentação em São Paulo, na Feira Nacional, né? Então tá bom, vamos que vamos, gente, mais música, mais abraços, mais show de bola no seu rádio, programa Carlos Pitty pra toda a rede. Bora tocar mais música! No programa Carlos Pitty, Camarão Mundão! Corre o boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são uma ponteada. Que no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, fraco e mirradinho, a ração da estrada. Vou mastigando o mundo e ruminando, e assim vou tocando essa vida marvada. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda moda é um remédio pros meus desenganos.